A Rádio JBFM apresenta. Uma caçada quase perfeita. Durante o Festival da Canção na escola João Botelho, Ferdinando estava caçando o Pokémon quando esbarrou em uma pessoa que estava bebendo refrigerante. Ferdinando ficou tão constrangido que foi buscar um pano para limpar o estrago. Chegando na sala de limpeza, achou uma vassoura que era muito estranha. Ele pegou, imediatamente viajou no tempo e foi parar no futuro. Um ser esverdeado, com olhos grandes e uma cauda pontiaguda, parecendo um Pokémon. Ferdinando achou que estava no jogo Pokémon Go. Quando o ser luminoso pediu a senha do Wi-Fi. Ferdinando jogou seu celular muito caro no chão. O celular explodiu. Ele acordou do desmaio. Ferdinando estava sonhando. Caraca, eu tô sonhando, velho. Com esse acontecimento. Rádio JBFM apresentou Uma Caçada Quase Perfeita. Participaram deste capítulo Fábio, Paulo, Rânia, João, João Paulo, Rauan, Renato, Professor Arthur.